Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, Sr. Aristides Gonçalves, e a Técnica de Serviço Social, Doutora Anabela Veloso. Vamos continuar uma conversa que iniciámos no mês de dezembro e que não concluímos por falta de tempo. Vamos falar das várias atividades que têm no... Esta instituição. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Um cumprimento especial para todos que nos escutam nesta quadra ainda de Natal. Sr. Aristides, doutora Anabela, quanto ao lar, há pouco falaram, disseram que tinha, creio que 68 utentes. Estes 68 utentes, os quartos são o quê? Todos individuais, não são, como é que é? Não, neste momento temos quartos individuais, temos duplos e temos triplos. Apesar de que há uma ala que foi feita recentemente que se destina sobretudo a pessoas com dependência física, em que foram previstas três enfermarias que já são dotadas de algum serviço mais destinado a este tipo de dependência, como cama hospitalar, cama articulada elétrica. É um meio mais adequado a pessoas dependentes e acamados de longa duração. Este lar foi construído em que ano? Foi inaugurado em 2009. Da parte. Pois, eu perguntei por... A primeira ala é de 2001 e a segunda de 2009. O Ministro da Solidariedade Social, no tempo, disse que era possível acrescentar mais nos espaços, mais na cama, aproveitaram também essa situação? Ainda não, mas a intenção é aproveitar. Nós estivemos recentemente a falar com o Sr. Diretor da Segurança Social de Coimbra e partilhámos com ele essa preocupação, atendendo a que há uma lista de espera e o facto do lar atual, esta ala mais recente, estar sobredimensionado para os casos que têm internados, colocámos a questão se era possível nós rentabilizarmos o espaço, uma vez que haveriam pessoas com necessidade de entrar para a instituição. E é claro que, um bocadinho fundamentado por aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado, acabou por nos orientar para um pedido por escrito para que fosse reavaliada a lotação da instituição, no sentido de podermos adaptar aquelas áreas que estão sobredimensionadas a situações mais urgentes que pudessem estar na lista de espera. No aspecto técnico, portanto, é a doutora Anabela e tem... Tenho dois enfermeiros, o pessoal técnico. Sim, sim. Tenho o médico, que faz dia sim, dia não, consulta na instituição. Tenho diariamente dois enfermeiros que rodam o serviço entre os dois. Tenho fisioterapeuta diariamente, com um horário normal, de 8 horas. E estou eu diariamente na instituição também. Portanto, o corpo técnico da instituição neste momento serão 5. À parte esta parte técnica, portanto, depois quantas pessoas é que trabalham mais na instituição? 27. Mais 27. Uhum. Também, preferencialmente, são daqui da terra? Não todas. Sei. Todas. Com exceção de uma, que é uma mocinha que esteve a fazer um POC, mas por uma questão social se fez contrato de trabalho e permanece connosco ainda a trabalhar, que não é daqui da comunidade. Portanto, todo o resto são pessoas que são desempregadas fabris, de fábricas que fecharam por qualquer circunstância e que nós fomos absorvendo em articulação com o centro de emprego, algumas, outras diretamente. Numa fase posterior, o centro de emprego deu uma colaboração. Portanto, neste momento temos um quadro de 26 pessoas que são residentes na freguesia. Pessoas entre os 32, 33 anos e os 50. Doutora Anabela, este programa era para ter saído em 2012, já estamos em 2013. Portanto, 2012 foi o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. Uhum. Portugal tem 1 milhão e 500 mil pessoas com mais de 65 anos. A comunicação social diz que fala em 2 milhões. A OCDE diz que um país é envelhecido quando a população tem mais de 7% de pessoas com mais de 65 anos. Portugal tem quase o triplo, tem 19%. Como é que vê a nossa sociedade face a estes números? A necessidade que é de cobertura? A nossa sociedade. Olha, é preocupante. É preocupante. Se atendermos às notícias que ouvimos e que somos assaltados todos os dias pelos meios de comunicação, ficamos um bocadinho assustados. Claro, se já hoje está em causa o sistema de segurança social, imagine-se com o evoluir desta situação e o agravamento da população, atendendo que a população vai continuar a aumentar, a população idosa, não é? Muito preocupante, muito sombrio, com alguma nostalgia que eu vejo o futuro. Pois, é possível que muita gente ainda não se tenha percebido ou que não esteja a perceber, mas isto vai ser um verdadeiro terremoto. Vai ser preocupante. Isto a sociedade está fácil. Muito desequilibrada. Muito. É claro que os nossos governantes veem esta situação, mas eu creio que eles continuam a olhar para o lado, porque... Sabe que eu ontem estava a falar em casa e nós às vezes fomos comentando e assustou-me quando estávamos a falar sobre um artigo que veio num semanário aqui há dias e que trazia de que os Estados Unidos, alguém falou que previa no ano 2013 em Portugal tumultos graves sociais. Portanto, isto assusta-me um bocado porque a parte social é a parte mais sagrada que nós temos e nós somos um povo perante os costumes, não é? Isto é quase como um leão adormecido. Nós estamos a espicaçar, com, entre aspas, um leão e um dia destes é claro que a sociedade não vai aguentar e vai arrebentar mesmo e eu tenho medo que isto se concretize. A parte social é muito importante para a nossa estabilidade emocional sociedade em geral, não é? Se começamos a ter conflitos sociais, isto vai em cadeia. Isto parece um efeito dominó, não é? E é claro que as coisas se complicam muito mais porque pelo conflito nós não vamos chegar a bom porto, não é? Não. Mas eu penso que a sociedade irá atender para isso se não se fizer nada. A segurança social não vai ter capacidade para... Para comportar, porque face a estes desequilíbrios, pronto, todos nós sabemos, ouvimos isto, a comunicação social transmite, portanto, Portugal tem 1 milhão e 200 mil crianças de déficit e de jovens, isto permitia que houvesse muito mais empregos, portanto, com esta. Permitia que houvesse muito mais consumo. Claro. Mas a verdade é que as pessoas continuam esquecidas disto, portanto, eu creio que o mal não está. Em serem muitos velhos. O mal está em não haver mal. Baixa natalidade. Eu vejo aí uma medida ou outra, mas quer dizer, isto são medidas em avulso. Quando nós ouvimos uma Câmara que lançou uma iniciativa de incrementar um subsídio para quem tiver mais de um filho, quer dizer, eu acho que as coisas não são avulso. As medidas têm que ser medidas incrementadas com pés e cabeça. Não pode ser cada um por si. É preciso criar, acima de tudo, condições para os pais poderem ter mais filhos. Claro. Isso nada de nenhum. E sem estabilidade de emprego, por exemplo, é muito difícil. Agora, pois, eu também concordo, quer dizer, a iniciativa nem devia, portanto... Nem devia ser da autarquia, devia ser do governo, não é? Portanto, temos que louvar a iniciativa dele. Claro. Mas quer dizer, mas isto não vai resolver nada. Mas nós não vamos melhorar o mundo, dar a volta. Portanto, se as coisas não tiverem consistência. Tem que ser o governo. Tem que haver uma base sólida e partir daí. O governo não está a fazer nada. As autarquias aqui e além ainda vão, pronto, dando estes tirinhos, não é? Mas quer dizer, mas isto não vai resolver. Mas isto é lutar sozinho. E isto não tem reflexo nenhum. Pois não. Pode ter num conselho ou outro, mas a nível nacional isto não é representativo. Eu acho que as pessoas continuam adormecidas. O que é que vai acontecer? Nós temos lares maravilhosos, temos pessoas maravilhosas, mas amanhã depois não vamos ter utentes. Não, não vamos ter famílias que tenham possibilidades, por mais que reconheçam as qualidades do meio do equipamento, não têm um financiamento compatível para que as pessoas ficam em casa. E depois não temos utentes, também não vamos ter funcionários, porque isto é uma bola de neve. Isto está tudo em cadeia. E as pessoas parecem que continuam adormecidas. Eu acho que estamos um bocadinho inativos. Estamos com um problema à frente e não fazemos nada para resolver. No Conselho de Oliveira do Hospital, as melhores empregadoras são as instituições particulares de Seguridade Social. Pois. Mas lá está. Se de facto depois a Segurança Social comparticipar menos os utentes e comparticipar menos as instituições, isto vai tudo por água abaixo. Eu acho que é importante termos um setor social bem coberto, com boa empregabilidade, mas acima de tudo devíamos ter uma economia fomentada para que fosse possível que as famílias tivessem uma estabilidade económica para fomentar esse setor social, não é? Pois é, pois. Portanto, isto está tudo ao contrário. É importante a parte social, mas não gera riqueza. Bem, não é? Gera melhor qualidade de vida, mas no fundo não contribui para a economia em termos de produto, não é? Pois não. Realmente é essencial o setor social estar bem coberto e agora, é claro que há coisas muito importantes que estão... Eu lembro-me que no tempo de antigamente as famílias numerosas tinham realmente o governo auxiliava essas famílias numerosas. Eu lembro-me... A minha avó, com 11 filhos, na altura da guerra. Anos de Mão José Tomás. Não foi? Por ter tanto filho, homem, tudo homens. Lembra-se da Maria José Tomás? Sim. O pai da Adélita e assim. Também era uma carrada de filhos. Eram uns 11 ou 12. E então o Estado... Teria um subsídio de apoio na altura? Foi, famílias numerosas? Estas famílias numerosas. Isto porquê? Porque tinha homens para irem para a guerra, não era? Isto também era um prémio. Mas notava-se aí, portanto, eu não sabia que a sua avó tinha tantos filhos. Nota-se aí a generosidade. A generosidade que não há hoje, oh, doutora. De quem? Neste caso, da sua avó, não é? Porque pois, para ter 11 filhos é preciso ser muito generoso. Foi uma grande mulher. Uma grande mulher. A neta saiu e ela. Caramba. Pois, até filhos, não. Estou a brincar, até filhos. Mas lá está. Se calhar o tempo é outro também, senhores tios. Hoje, se calhar, com consciência, penso que os jovens são muito mais exigentes, nós temos outras contrariedades. Na altura a avó ficava em casa, tratava dos filhos. Hoje é impensável uma mulher ficar em casa, porque a economia familiar não subsiste. Nós também éramos 8 irmãos. Eu acho que a realidade mudou tanto. Sim, é verdade, mas doutora Anabela, os seus títulos, os jovens hoje são mais exigentes, diz a doutora. Ah, pois é. São, mas a verdade é que a exigência deles, o dar-lhe tudo, não é educá-los. Mas não é só por aí, a própria vida não permite, já pensou? O que é que interessa a uma mãe hoje em dia? Que há muitos anos a mãe ficava em casa, cuidava do filho. Hoje em dia a mãe cuida de um filho para ir para uma creche. Eu acho que está tudo invertido. Está tudo invertido, está. Está tudo invertido. Acho que a própria sociedade não cria mecanismos para que as mães fomentem a natalidade, para que as mães possam estar com os filhos. Portanto, está tudo ao contrário. É a ideia que eu tenho, que isto de facto... Isto está muita coisa está mal. Muita coisa vai mal. E não se vê tão depressa, isto leva-se a uma mudança muito radical. O Papa dizia em tempos que esta crise, enquanto as pessoas não se virarem para Deus, que ela vai continuar. Isto porquê? Porque há um grupo de egoístas que claram isto tudo. Não, isto é verdade. É verdade. Portanto, não me refiro a ninguém do país, mas refiro-me, quer dizer, estes grupos económicos põem-nos a todos na miséria. E estes nossos sacrifícios de pouco valem, basta que eles façam subir de vez em quando 1% dos juros para porem um país na miséria completa, não? Quer dizer, portanto, isto não há dúvida. O capitalismo sobreposto a todos os valores instalou-se na sociedade e eu acho que os valores espirituais caem quando sobe a ascendência. E o poder, portanto, não é? Não há preocupação está com o outro. Razão inversa. Não, não. Está na isso razão não, inversa. Pois, diminui a fé quando aumenta... Pois, aumenta o egoísmo. Cada um olha só para si e esquece-se do outro, não é? Completamente. E os valores perdem-se da solidariedade, da fé, tudo. Os bancos querem ganhos. Claro. Todas as empresas só se preocupam com o ganho. É uma sociedade capitalista, nitidamente. Mas note, Aristides, que as pessoas querem os lucros, eu aceito, porque as empresas queriam sempre terem lucros. Agora, que queiram tantos lucros, que queiram pôr os outros todos na miséria, é que se calhar não pode ser. Porque, no fundo, é isto. A preocupação neste momento o que é? É pôr na rua, isto não vai. E depois, por outro lado, o que é que nós vemos? Depois não há consumo, porque as pessoas não têm capacidade. Quer dizer, tudo isto está... Tudo isto. E você continua a ver empresas com lucros astronómicos anualmente. E um setor da sociedade cada vez mais pobre. Portanto, não é possível chegar a uma igualdade de classes. Isso é utópico. Nunca conseguiremos e cada vez se está mais longe. Vais-te entrando sem pedires e marcaste os teus sinais. Tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Escolhaste os meus segredos e eu deixei sem reservas nem pudor. Invadiste os meus sentidos que não fiz por amor. E deixaste a minha vida meio perdida neste beco sem saída. Dei-te quase tudo e quase tudo. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Todas as leis e deixaste-me ao sabor da loucura. Dei-te os dedos e os anéis e o que tinha de melhor. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Os sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou em radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda da EVU, Sr. Aristides Gonçalves e a Doutora Anabela Veloso. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos no mês de dezembro e, por falta de tempo, não concluímos. Estamos a falar do Ano Europeu de Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Doutora Anabela e Sr. Aristides, parece-lhes que a longevidade é apreciada e valorizada ou não? Os velhos, será que são apreciados? Olha, felizmente sim. Aquelas famílias de valor, as pessoas de valor na sociedade, pessoas que encabeçaram estas IPSS, como o caso de ser Aristides, eu acho que têm arraigados esse sentimento, essa sensibilidade. E eu estou a crer que há muitas famílias, felizmente, do nosso país fora, que ainda conseguem olhar para um idoso e ver que há um valor e preservam-no. Há outro setor, claro, que eu acho que felizmente é aquele menos formado, é um setor menos sensível das nossas famílias, que também por motivos e circunstâncias várias vão deixando de cair esses valores, também porque não podem ou porque a situação é mais precária. Mas eu penso que sim, que na sociedade o idoso ainda tem um lugar. E eu acho que temos que pensar que será sempre assim, para mantermos o nosso espírito quando lá chegarmos, que alguém vai fazer alguma coisinha por nós também. Sim, mas no geral eu penso que o idoso vê-se como um peso, não é? Quer dizer, quando a pessoa não tem capacidade, mesmo até na própria família, não me refiro aos lares. Claro. Quer dizer, acho que muitas vezes o idoso é tratado como inútil, portanto, e depois a própria sociedade vem... Está criada. Por exemplo, o aspecto da eutanásia, porque é que a eutanásia parece? Porque as pessoas, portanto, acham que o idoso é um inútil, portanto, por isso há que acabar com eles, não sei, acho que... Pronto, eu estou a ver o seu aspecto dos lares, sim senhor, pronto, que eles acarinham, que essa coisa toda, mas de um modo geral, a pessoa quando não tem capacidade... É claro que hoje a sociedade olha para o idoso como um ser que não está ativo. Pois. E tenta descartar-se, entre aspas, isto é uma palavra tão terrível, de facto a sociedade está preparada, infelizmente, e está a ficar cada vez menos sensível perante a questão do idoso, se é verdade. Mas pronto, vamos contando com aqueles nichos de boas pessoas que ainda vão preservando e vão lutando para que o Estatuto do Idoso ainda seja dignificado, que eu acho que temos que fazer um bocadinho, lutar um bocadinho contra a maré de vez em quando. Isso. E eu acho que eles merecem. Sim. A quarta idade são as pessoas a partir dos 80 anos. Muitos estão em lares neste Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, este ano, que foi o ano passado. Sim, 2012. Como é que se trabalham estas situações em que as pessoas não podem ser tratadas de forma homogénea? Pois, às vezes é um bocadinho complicado. Isto nós tentamos, dentro do possível, ter alguns critérios, porque as pessoas que estão dependentes, acamadas, é muito mais difícil nós conseguirmos mobilizar. Aqueles que ainda vão tendo alguma autonomia, mesmo que limitada, nós ainda vamos conseguindo fazer algumas atividades, algumas delas até bastante gratificantes. Estamos aqui a falar no envelhecimento ativo e relativamente às gerações. Nós, por acaso, no ano 2012, a nível concelhio, foi desenvolvido um trabalho, por acaso, bastante interessante, em que tentámos que os equipamentos de lar fizessem atividades conjuntamente com equipamentos de creche e jardim. E deram resultados muito, muito interessantes. Cada instituição de idosos correspondia a uma instituição de crianças e ao longo do ano foram-se desenvolvendo atividades desde o desporto, à animação, música, teatro, que eu acho que resultaram muito bem. Nas próprias instituições, eu acho que vamos lutando um bocadinho contra esse sedentarismo dos idosos e essa inatividade. Vamos criando atividades ao longo do ano, vamos planificando atividades ao longo do ano para tentarmos desenvolver, para que eles tenham o máximo do tempo ocupado. Por isso é que estipulamos diariamente atividades para que possamos abranger um maior número de utentes. As pessoas acamadas dificilmente nós conseguiremos, tentamos mobilizá-las, é a eles que se destina, diariamente um serviço de fisioterapia que se ocupa para que seja feita a manutenção daquelas pessoas que estão mesmo acamadas e mesmo imobilizadas, que para os quais é muito mais difícil nós prevermos que tipo de mobilização fazer ou de atividade fazer para aqueles idosos. A realidade deles é já tão complicada que nós não encontramos muitas vezes a melhor maneira, e é para eles que é difícil direcionar atividades na instituição. Eu ia falar numa coisa muito interessante que se informou com alguns idosos, e é interessante que eles olham, até lhe dão o nome de a Tuna do Lara. E pronto, e há os lá que tocam. Uhum. Pronto, estão ocupados. Estão, estão ocupados. Fazemos diariamente, agora quando é alturas, épocas festivas, diariamente. Agora costumamos, a partir do Natal, Ano Novo, temos a atividade dos Reis, que costumamos levar este grupinho de idosos a tocar em Oliveira e a pedir os Reis pelas ruas da sede do concelho. Fazemos alguns deles com muita dificuldade, vamos parando no circuito, vamos sossegando um bocadinho, porque eles de facto ficam um bocado cansados. Mas pronto, criou-se um grupinho de pessoas que se recuperaram, que não potencialmente pareciam perdidas, porque ninguém está perdido, passa sem mão da verdade. Toca bandolim, mas recuperou-se. Só com dois dedos. É verdade. Mas é um senhor que fez parte da Tuna da Alcobaça. Da Alcobaça, da orquestra típica da Alcobaça. É daqui de Vinhó. É um senhor de Vinhó. Vinhó, não é Vinhó de Oveia, Vinhó. É aqui, Vinhó, perto. Vinhó de Oveia, sim, sim. Não, é aqui perto. É aqui, ao pé de Vila Cova do Alba. Pois é, muito importante ter, de facto, as pessoas ativas. Aliás, hoje tens conhecimento de que muitas doenças seriam retardadas se as pessoas estivessem ativas. O caso de Alzheimer não significa que não venha a surgir, mas pelo menos podem surgir muito mais tarde. Mas esse senhor veio para cá com Alzheimer. Eu acho que ele... É assim, eu acho que hoje em dia se confunde muito e se rotula muito o idoso que tem um bocadinho de perda de memória com o Alzheimer. Eu acho que há uma mistura e um rótulo muito grande da doença do idoso hoje em dia. Muitas vezes ele acaba por não ter Alzheimer, e eu acho que é um bocadinho a doença da moda, se me permitem. Instalou-se um bocado essa ideia. Muitas vezes chegam-nos com esse diagnóstico e depois, acompanhados mais em pormenor, acabamos por constatar que um neurologista ou um psiquiatra acaba por nos dizer: não, mas este senhor não tem esta doença. E felizmente percebe-se, porque o idoso até acaba por ter alguma recuperação, que é o caso do senhor António. Portanto, acabou por nos chegar em circunstâncias bastante adversas ao lar, e este senhor conseguiu dar a volta por cima, como nós costumamos dizer, e hoje em dia é um dos nossos elementos favoritos, também entre aspas, porque não se deve ter favoritos, mas eu acho que ele foi tão acarinhado pela recuperação que teve e foi tão fantástico, que ele é uma das nossas referências lá dentro da nossa tunazinha, porque ele toca espetacularmente bem o bandolim, ele repenica o bandolim, é uma delícia ouvir aquele senhor. É verdade. Coisa que era um senhor que chegou à nossa instituição perfeitamente degradado, e que é outro motivo de orgulho na recuperação fantástica que ele teve. O próprio filho diz: vocês são fantásticos. Isto não é por estar a elogiar a instituição, mas um filho sente orgulho. Quando há festas, cá ele vem entre convidados. É verdade, na festa de Natal esteve connosco. Tem o cuidado de eu convidar sempre ele cá a vir, para estar ao pé do pai. E ele farta-se tirar fotografias. Eu nunca pensei que o meu pai estivesse assim. Quer dizer, é aquelas situações que nós registamos, felizmente que as há, porque também contribuem um bocadinho como motivação para o nosso trabalho, porque às vezes é tudo tão mau, há situações tão más, que temos que ir buscar força nestas situações que nos dão algum impulso e nos fazem caminhar, porque realmente é muito gratificante ver que aquelas situações que parece que não esperamos nada, de um momento para o outro começa a brotar ali qualquer coisa. É verdade. E afinal de contas o senhor já não tem Alzheimer, porque se o tivesse não tocava. Conforme toca, e não falava com os elementos, ele próprio orienta o senhor Arménio, que é o homem do acordeão. Portanto, fantástico. Ele lidera as notas e o Sr. Aménio, que é um tocador nato, regula-se pelo bandolim. Isto é fantástico, quer dizer, são aqueles casos que nós olhamos e dizemos, não é possível. E o filho diz, não é possível, o meu pai está ali a tocar. E eu digo, é o seu pai que está a tocar. Quer dizer, estas pequenas coisas que eu acho que nos dizem assim, conseguimos fazer. Podemos não ser perfeitos, mas. E a minha abençoada da hora em que eu pensei nisto. Foi. Não é um grupinho bastante grande. Eles acabam por animar os outros. Claro. Nos anos ele toca os parabéns e a Tuna acaba por cantar os parabéns a quem faz anos no aniversariante do lar. Quase todas as semanas há aniversariantes. O que é que costumam dar quando eles fazem isto? Nós, às vezes, tiramos uma fotografia. É assim, nós não juntamos os aniversários. Nós, cada aniversário, personalizamos. Cada dia do aniversário, eles acabam por cantar os parabéns aos aniversariantes e nós fazemos questão que o pessoal da instituição, os trabalhadores, estejam, e em cada dia é feito, o aniversário é feito, às vezes até se fazem dois, vejam lá, aqueles utentes que fazem duas vezes no ano, anos, que foram registados num dia e mais de um. É verdade. Nós ficamos na dúvida, olha, festejamos as duas vezes. Festejamos onde nos tivemos. Tenho que vir para o lar e eu também estou nessa situação. A minha mãe também, eu acho muito piada que há muita gente, olha, há uma situação caricata que nos aconteceu há dias, uma senhora que fez 100 anos, e diz-me a filha, olha, sabe que a minha mãe deve ter 102 ou 103, ela faz 100 anos hoje, mas ela foi pelo pé com a minha madrinha registada só na altura quando foi registada, portanto ela já ia andar, já tinha mais do que um ano, dizia. Portanto a senhora já não era 100, já era 101 ou 102, nem a própria filha sabia quantos anos ela tinha. Eu também fui registada 10 dias mais tarde e pronto, e muitas pessoas acabam por não saber bem. Andei, temos lá o meu primo Tonito. O Tonito, muitos casos antigos, há muita gente com esta idade, tem duas datas de, e nós nunca sabemos como é que fechamos as duas, pelo menos alguma acertamos. Foi, dizia-se que ele tinha nascido no dia 1 de dezembro, veja ver, foi no dia 31 de dezembro. Pois, está a ver, muita gente assim, muita gente. Dói-me o baço, dói-me o braço, tropeço e troco passo, faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peso, peço ao Padre Nosso. Faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peso e peço ao Padre Nosso. Pesam-me as pernas, pesam-me pelos, patológicas obscenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo, rogo em vós novenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo e rogo em vós novenas. Mas há uma azia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe. É o medo que o meu médico diz, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Põe-me zelo, põe-me gelo, dói-me a pele e dói-me o pelo. Dói-me um cabelo e outro cabelo, a cruz, a crise, o calo e o cotovelo. Dói-me um cabelo e outro cabelo, a cruz, a crise, o calo, o cotovelo. Ai Cristo, ai Cristo, minha nossa, o que é isto? Que é da crosta, que era ali, que é do quisto, que era aqui. Pelo que parece por si, que é da crosta, que era ali, que é do quisto, que era aqui. Pelo que parece por si, mas há uma azia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe. É o medo que o meu médico deixe, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Nada em mim se mexe. É o medo que o meu médico diz, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou radionova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, Sr. Aristides Gonçalves e a Doutora Anabela Veloso. Temos estado à conversa acerca das várias valências que têm aqui nesta IPS. Isto é uma conversa que estamos a continuar, uma vez que ela tinha sido iniciada no mês de dezembro e por falta de tempo não a concluímos. Já não vamos ter, ainda temos um bocadinho, vamos continuar a conversa mais um pouco com esta instituição. Oh, doutora Anabela, portanto, ter as pessoas ativas, a leitura também faz bem. Estamos quase a morrer e continuamos a aprender coisas que podem ser úteis para a eternidade. Nós somos finitos e não infinitos. Não somos só corpo, mas temos uma parte espiritual. É, eu não sei se está de acordo nisso, nesse aspecto. Completamente de acordo. Se costuma fazer alguma coisa com isso. Eu acho que não é só corpo, é verdade. A parte espiritual é muito importante. E a parte da leitura também. Olha, nós temos dois momentos na instituição. Aliás, temos um que fazemos questão de preservar. Quando me falam espiritual, ocorre-me sempre a parte religiosa da instituição, que eu cumpro religiosamente naquela casa desde que fui para ali trabalhar. Há coisas que eu mantenho há muitos e muitos anos. Eu estou há 19 anos em Avô. Portanto, respeitinho, faz favor. Hã? Quando falar comigo, estou a brincar com ele. Então, este género comum, este, a gente já se conhece. Portanto, é cada vez que saio em algum sítio para alguma atividade, vamos sempre a uma igreja. E isso as pessoas agradecem. Eu sinto que há essa passagem, esse sentimento e essa fé cada vez que a gente sai da instituição para qualquer sítio. É que é muito interessante. Portanto, faço questão. Outra coisa é o terciário e a missa ao fim de semana, que é feita a celebração da palavra. Há algumas vezes no ano também missa celebrada pelo Sr. Padre Sousa. É o parque de Avô. Ele já está... Já tem muita idade? Tem 74 anos. Uhum, tá bem. Foi ele que nos fez agora no Natal a nossa missa. Ele confessa às pessoas do lar, uhum, com regularidade. E fazemos diariamente com a animadora da instituição o terço na nossa capela. Portanto, esta nova aula tem esta sala de reflexão, se assim pudermos chamar. Tivemos que lhe chamar assim, não podemos chamar a capela, mas no fundo é onde é feito o recolhimento, que muitos idosos utilizam, quer individualmente, quer em grupo, para fazer o terciariamente. E a parte da leitura também é uma coisa que até é muito engraçada na instituição. Nós temos o correio, que é esperado à porta, que traz a leitura do dia, porque aquela malta tem toda a ter a leitura em dia. E que não se sabe o rodopio que é aqueles jornais. Cada um faz questão de estar primeiro à espera do correio para ver a leitura primeiro em dia. Que é uma coisa... Ah, sim, isso é muito bom. É ótimo. Mas devo-lhe dizer, acarreta alguns problemas, sabe? Tudo tem o sinal. Porque depois é assim, porque aquele leu a comarca ainda não chegou cá e já são 3 da tarde. Está a perceber? Portanto, tudo que seja, comarca... A comarca é a favorita. Vou-lhe dizer, eu aproveito este momento aqui para dizer que a comarca nunca acaba, porque eles se identificam muito com as notícias que a comarca traz, porque é tudo desta zona. Então toda a gente conhece as notícias que vêm na comarca. A leitura da comarca é a mais pretendida. Mas tudo o que seja jornal, olha que até aqueles panfletos que vêm daqueles espaços comerciais, que trazem as promoções, foram tudo. E então eu acho interessante, porque na secretaria às vezes temos uma mesa onde desaparecem. Desaparece a leitura toda, percebe? Eles, por acaso, isso é maravilhoso mesmo. Temos um grupo e que nos pediram para colocar uma mesinha no quarto, para ler. Nas salas temos mesas com revistas, com jornais. Mesmo as comarcas passadas, de vez em quando há sempre uma que é lida outra vez, segunda, terceira vez. Portanto, nós temos um grupo de leitores na instituição, que inclusivamente alguns deles, estou-me a lembrar do Sr. Helder, é utilizado para contar os contos, que em grupo, porque leio muito bem, acabamos por rentabilizar um bocadinho em prol dos outros que gostam de ouvir e que não conseguem ler com tanta facilidade. Portanto, temos muito boa gente ainda a ler muito bem, com muita idade, mas que ainda faz questão de se manter dentro das notícias e atualizado. É ótimo, porque estão ocupados, não pensam noutras coisas. Claro. É muito bom. O aspecto espiritual que falávamos há pouco também é bom, porque se a pessoa tem uma vida de fé, eu acho que não tem tantas queixas, não tem tanto resisto portanto, tem mais força, não é? Portanto, isso não é. Claro. Sabe que na altura de Natal, uma coisa impensável, eles acompanharam as decorações de Natal com um interesse, não quero saber, talvez seja por esse cariz tão arraigado que eles têm, que eu acho que o Natal para eles acaba também quando eles sabem que também está próximo, uma família e outra, levá-los, eles dão muito conta, eles têm muito esse sentimento muito presente. E eles andaram connosco, alguns a enfeitarem a instituição, empenhadíssimos. O que eu acho que também tem muito a ver com essa parte da fé, dos afetos, da religião. E ainda bem que eu faço questão, sempre que eles queiram, eu estou aberta a cumprir religiosamente todos esses procedimentos e faço questão que eles não se apaguem da vida deles, porque acho que é importantíssimo o aspecto espiritual. Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou num recanto do meu, uma dança acordou e o sol apareceu. De gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e a calma guardar lugar em mim. O desejo a contar, segundo fim, foi no ar que te deu e o teu. Mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, já lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor. Para voltar a viver, já nem sinto sabor, a suor e pavor. Do teu colo a ferver, do teu sangue de flor, já não quero saber. Boa Nova, um mundo de emoções. Dá-me um mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio. Na madrugada vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou em radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos no mês de dezembro com o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de EVU, o Sr. Aristides Gonçalves, e a Doutora Anabela Veloso. Nesta parte final do nosso programa, e entramos na parte final, temos estado a falar dos utentes do lar, das várias atividades que têm tido, e eu vou falar em mais uma coisa. Doutora, e o arranjo pessoal, como é que é? Sabe, pronto, há casos em que eles até disfarçam arrugas para se tornarem mais novos, não é o caso dali. O arranjo de quem? Dos idosos? Sim. Olha, o arranjo pessoal, dos idosos, sim. Mas olha que é interessante, sabe que aquelas pessoas, nós notamos muito, aquelas pessoas que viveram uma vida inteira no meio rural, até são um bocadinho adversas a esse tipo de cuidados. Uhum. Mas consegui fazer com que elas aceitem pintar as unhas. Uhum. Outras, que já se cuidavam anteriormente, mantêm a necessidade dos mesmos cuidados. E de manhã, quando levantam, eu tenho muito boa gente que não sai do quarto sem o pó de arroz. Uhum. Aquelas caixinhas de pó tradicionais, que hoje há mais sofisticadas, mas que elas ainda fazem questão de manter aqueles tradicionais e fazem muitas vezes as filhas comprarem, mesmo que não encontrem de procurarem, ainda hoje persiste esses hábitos e a gente, claro, que respeita e tentamos, na medida do possível, manter, porque eu acho que é ótimo sentirem-se bem com eles mesmos. Eu acho que esse narcisismo é importantíssimo, mesmo nesta parte da vida, que eu acho que é preciso preservar. Nós temos que ter essa capacidade, sabemos que nos leva mais tempo, mas temos que ter essa sensibilidade, que é importantíssimo manter ao longo da vida e nesta parte da vida esse aspecto. Eles também disfarçam a idade ou não? Olha, alguns acredito que o façam, mas eu tenho ali pessoas que fazem questão de dizer a idade e de ouvir dizer assim: ai, mas não parece. Eles adoram. Ai, eu estou a lembrar ali da Dona Maria. Olha, sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 93. Ai, Dona Maria, não me diga, você parece uma mulher ainda muito mais nova, dava-lhe alguns 70. Toda a gente me diz isso, diz ela, com ar todo fanfarrão. Toda a gente me diz isso. Já viu? Olha, foi a vida. Mas ela, disfarçando, foi a vida. Mas olha, passei mal um bocado. Olha, é Deus. Pois ela, erguer as mãos para o céu, eu acho. Sabe que eles adoram ouvir elogiá-los. E muitas vezes, às vezes dizem a idade para que sintam da outra parte um elogio e dizer: não parece, parece muito mais nova. Eu acho interessante esse aspecto, o revelar da idade sem problemas nenhuns e orgulho na idade que têm. Eu penso que essas pessoas são pessoas que têm a vida bem resolvida com elas e sentem orgulho no passado que tiveram. É, gosto de ouvir isso. Acho que nos devemos habituar à nossa idade. Eu às vezes vou chegar ao pé deles e dizer assim: já está aí tudo por rei, já nem parece o mesmo. Diz: realmente, sinto-me muito melhor agora. Assim, e é isso. Eles sentem-se muito bem. Aqui, no, portanto, as pessoas que estão aqui no lar são pessoas que já têm, pronto, mais idade, não é? Tenho uma média de idades de 89 anos. Deixe-me dizer-lhe, porque eu acho que isto não poderíamos deixar passar um pormenor que eu acho importantíssimo. Certo. Só para ter ideia da idade das pessoas que estão residentes em lar. Portanto, é significativo, 89 anos. Eu tenho 3 ou 4 pessoas que me destabilizam esta percentagem, porque são pessoas que, por motivos de perda de família, entraram. E são pessoas novas, relativamente novas, porque senão eu costumo dizer que tinha 90 anos de média de idades. E tem pessoas que são eternos resistentes. Tive pena realmente ainda há poucas semanas ter perdido a minha idosa de 105 anos, que eu achava que era a minha mascote. Fazia também questão de dizer: eu tenho uma idosa de 105 anos, está linda, que ainda dança, que ainda quer dançar. É verdade. Dançava, com 104 anos ainda andou a dançar. E eu perdia de repente, e eu penso que aquela perda foi para o lar, ela simbolizava para nós a eterna juventude, uma mãe de um grupo de filhos enorme que conseguiu manter-se até aos 105 anos ativa e com humor. Olha, tinha filhas que pareciam mais velhas do que ela, não acredita? Acredito. Eu olhava para ela e penso, como é que é possível chegar a esta idade assim como ela está? Ela era um motivo de orgulho também. E perdemos-la assim num dia que ela vai ao refeitório, almoça connosco, chega ao quarto, sente-se mal, enviámo-la para o hospital, a senhora estava mal, esteve essa noite, faleceu. Portanto, eu penso que foi mesmo a pena que estava madura, e de um momento para o outro uma traição ali, qualquer coisa ali se alterou tão de repente, não nos deu tempo para nada. E é aquele eterno e velho ditado que diz, quando morre não se morre de novo, velho não se escapa. Doutora Anabela, com a idade as pessoas dormem pior, costumam-se queixar disso ou não? Nós reparamos nisso, damos-nos conta disso, até pela medicação que os próprios idosos tomam. Grande parte dos nossos idosos toma medicação para dormir. Aliás, eu acho que o sono é muito importante e é um regulador da boa disposição. E eu acho que com a idade, tendencialmente, segundo os peritos e os sábios dizem, vamos perdendo cada vez mais as horas de sono, não é? E isso na terceira idade nota-se, quando chega a esta idade a tendência é diminuir o ciclo do sono. E é claro que há sempre uma ajuda, há sempre uma medicaçãozinha, porque é preferível a medicação do que o sofrimento, eu interpreto assim. Sim, sim, sim. Se for possível uma pessoa estar equilibrada, porque claro, não claro. Recorrer a uma terapia. Eu acho que deve ser mesmo feito. E eu penso que é muito importante um idoso dormir e ter um sono normal e regular para que se esteja equilibrado. Portanto, acho que faz parte da qualidade de vida que os idosos têm, um sono temperado. Os idosos, a partir de uma determinada idade, perdem o querer e alguém assume esse querer. Muitas vezes confunde-se dependência com autonomia. O que é que lhe parece? Eu penso que há idosos que sabem o que querem. Aqueles que estão mais limitados, mesmo que queiram, muitas vezes não podem, por uma limitação física. E é claro que depois há aquele terceiro grupo, que são as pessoas com alguma demência já, com perda de memória e Alzheimer, que esse aí a gente vai tentando muitas vezes adivinhar qual é o sentimento, apesar de não conseguirmos adivinhar de todo, mas vamos tentando estudar dia a dia o que é que eles pretendem, porque eles não se sabem explicar, não é? E pronto, esse é o grupo mais difícil, porque nós nunca percebemos como é que eles estariam melhores ou o que é que eles verdadeiramente querem. Vamos decidindo um bocadinho em prol daquilo que achamos que é o melhor para eles, não é? Mas isso, a memória perdeu-se e perdeu-se o querer, infelizmente, a natureza em si. E nós vamos tentando substituí-los dentro do melhor que sabemos e podemos para que nada lhes falte. Eu quando coloquei esta questão, pronto, e não me refiro a ninguém, não me refiro a... Claro. Mas o que eu pretendia dizer é que muitas vezes se confunde, quer dizer, a pessoa deixou de ter autonomia, mas está bem da cabeça, ah, e claro. As pessoas, e aparece uma outra pessoa que quer comandar, e penso que isto não é correto. Mas é não claro penso, não, que não é correto. Dependência física não tem nada a ver com a dependência intelectual. As pessoas podem depender fisicamente, mas sabem o que querem, portanto eu acho que nós devemos respeitar uma pessoa que está consciente. Que sabe o que quer e está determinada e pede e consegue prevalecer a sua opinião. Eu acho que nós devemos respeitá-la, não é por estar dependente fisicamente, que nós vamos fazer dela aquilo que queremos. Por amor de Deus, ninguém tem o direito de usar ninguém. Uma das coisas que eu anunciei, já não hoje, mas o outro dia, quando iniciámos o programa no mês de dezembro, é que o Papa Bento XVI visitou um lar que foi a inauguração de um lar, portanto não foi, não era lar que já estivesse a funcionar há muitos dias, e ele disse que o ideal é que as pessoas permanecessem na sua própria casa tanto quanto possível. Eu penso que de alguma forma nós já falámos ou hoje ou outro dia, claro, aqui neste assunto, portanto o ideal seria, há sempre um ideal, só que muitas vezes o ideal é incompreensível e incompatível com a realidade que temos, não é? E eu penso que é preferível, nós já temos bons equipamentos, felizmente, a nível do concelho, os nossos equipamentos de lar, felizmente, têm muito boa qualidade. Portanto, eu penso que, eu acho que um bom equipamento consegue cooperar com uma família e dar ao idoso uma qualidade de vida bastante razoável. Portanto, mas acredito que em muitos casos o lar será uma alternativa melhor, se calhar algumas famílias que não têm possibilidades de lhe dar resposta, porque sabemos que há circunstâncias da vida que não permitem que essa cuidado e assistência seja dado nas mesmas condições, não é? Então, uma última pergunta para a doutora Anabela. Se o senhor Aristides quiser depois dizer alguma coisa, pois muito bem, porque pronto, o nosso tempo vai se aproximando do fim. Doutora Anabela, depois de tudo isto, uma conversa agradável, gostei. Ainda bem. Espero que os ouvintes gostem também. Tratar dos idosos é fácil ou é difícil? Olha, é assim, não é difícil. Eu acho que se tivermos um bom grupo de trabalho, eu posso dizer que felizmente o meu grupo de trabalho é um grupo bastante razoável, é um grupo humilde, que eu acho que tem valores ainda, felizmente consegue prestar alguns cuidados que eu penso que são muito importantes. Não é difícil cuidar, há situações difíceis por si, por questões de saúde, mas tratar deles não é difícil. Eu penso que até é gratificante trabalhar. Eu gosto, eu sou suspeita, sabe? Eu costumo dizer que não vim por vocação para esta área, mas estou bem, graças a Deus. E muito gosto bem do que faço. Muito obrigada, Presidente. Repare que eu trabalhei com inimputáveis no Hospital Sobral Cid e depois passei para uma área que é completamente diferente, não é? E digo-lhe uma coisa, gosto do que faço. Gosto muito do que faço. É. Posso dizer-lhe que... Isso é meio caminho andado para que tudo corra bem, não é? É isso. Por isso é muito difícil dizer-lhe que se é difícil tratar, pois. Porque se eu tivesse contrariada numa área, com certeza já teria feito uma outra opção, teria tentado uma alternativa, mas confesso que eu acho que é uma área que me agrada e com quem gosto de trabalhar. E digo-lhe, eu acho que sendo um bocadinho paciente e colocando-nos um bocadinho na perspectiva do idoso, eu acho que é fácil lidar com eles, atendendo a que eles já passaram e às experiências de vida que os marcaram bastante. Portanto, temos o dever de tudo desculpar. Sr. Aristides, nosso tempo chegou ao fim. O nome da instituição chama-se Propaganda. Acha que fizemos uma boa propaganda ao lar de avô, ou não? Acho que sim. Vamos ver como é que as pessoas entendem. Muito bem. Mas se não entenderem, que vejam, visitem, venham falar connosco, venham falar com os idosos. A instituição tem as portas abertas para qualquer pessoa que entrar. Não há dúvida. Nem temos horários. Pois não. Nem dias de visita. Podem ser todos os dias. Olhem, obrigado por estes minutos que estivemos aqui à conversa. Portanto, para mim, como continuo a dizer, que foram bastante agradáveis. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até todos os dias, à mesma hora, se Deus quiser.